Da minha experiência é Planeta Lama, volume 5. Thank you. pelo mundo me joguei. Bahia, meu ex-amado, para minha felicidade.